Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começamos com os Buracas no Sistema, que nos trazem novidades no dia 29 de julho. A banda já adiantou que nesse dia, no site oficial e na página do Facebook dos Buraca, os fãs terão muitas novidades. O grupo tem estado em estúdio a trabalhar no novo disco e anda em digressão por vários festivais europeus. Holanda, Bélgica, Croácia e Eslovénia são alguns dos países. Em Portugal, estará no dia 30, na Expo FACIC, em Cantanhede. Ficamos agora com o tema dos Buracas no Sistema, Hangover. o disco de Antenis Ambus intitulado Quinto é um sucesso. O disco do Farista liderou o top do iTunes e entrou diretamente para o segundo lugar da tabela nacional de vendas, chegando assim à marca de disco de platina. O single que vamos ouvir também faz parte do álbum Quinto. Ficaremos então com Lambreta. Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem a mãe também, que é tão tão sempre a perceito, cá para mim no meu conceito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rasto de cometa, é baixinha mas depois parece feita para dois, sem falar nos etc que fazem de nós heróis. Eu sei que tem estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de beijinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança, e se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perceito, cá para mim no meu conceito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Agora é a vez de ouvirmos a poderosa voz de Diana Krall, que foi o quarto concerto da 10ª edição do EDP Cool Fest. E como não poderia deixar de ser, contou com a casa cheia. Ficamos com o tema We Just Couldn't Say Goodbye, de Diana Krall. We thought that love was over and we were really through. I said I didn't love him, that we begin anew. And you can all believe me, we sure intended to, but we just couldn't say goodbye. Chair and then the sofa, they broke right down and cried. The curtain started waving for me to come inside. I tell you confidentially, the tears were hard to hide, but we just couldn't say goodbye. The clock was striking 12 o'clock. It smiled on us below. We folded hands, it seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when I looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy, because at last we found that we just couldn't say goodbye. People in love are funny, mighty hard to explain. 1 minute they quarrel, then they're back together again. Take my case for instance, we had a little fuss. Now listen, ladies and gentlemen, here's what happened to us. Thank you. kiss me, where then you go? So I went back and kissed him, and when I looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. Now we're both so happy, 'cause at last we found that we just couldn't say goodbye. Thank you very much. Os portugueses da Lila do Carmo e Ângelo Torres foram considerados os melhores atores de cinema português de 2012 pela Cooperativa de Gestão de Direitos dos Artistas. A atriz da Lila Carmo foi eleita a melhor atriz principal pelo papel em Flor Bela, de Vicente Alves de O, filme biográfico sobre Flor Bela Espanca. Já Ângelo Torres foi eleito o melhor ator secundário pela participação em Estrada de Palha, de Rodrigo Areias, que acontece na época entre o regicídio e a implantação da República. Ambos receberão um prémio monetário de 3 mil e 2 mil euros, respectivamente, no dia 29 de julho, no Teatro da Trindade, em Lisboa. Ficaremos agora com o tema dos One Republic, Good Wife. lots to complain about. Jimmy Cullen também esteve no EDP Cool Jazz. E ficamos agora com o tema These Are The Days, de Jimmy Cullen. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine. E para terminar, ficamos com o tema Cupido dos Expensive Soul, um grande tema. Até ao próximo programa, boa noite, e fiquem com estes últimos minutos com Cupido dos Expensive Soul. Talvez possa ser o amor pelo seu jeito. amigo. Primeiro vem o faz, depois o sempre a dois. E vivo só para ti, agora quando vais.